1888, autoridade descida para 4210, Paraguai 90193. 20 dash, I got the blue, and the route will be good. Thank you. voos autorizados em escala 0, vento 130 graus, 05 nós. Antônio 20, décima 8, bom. 208, minha 303, faz. Claro, minha 303 de Colônia, 1300, estação voando. Ela é minha 603, contato radar no colégio, sua via para o nível 380, via São Juan. Via São Juan, 380, seleção sua recheza para a Gileda. Os projetos de autorizado, Leida. Sua via, Leida, minha 310. Minha 303. Chicago 9072, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Chicago 9072, vai falar 254. 20, décima 8, bom voo. 08, grátis, concurso 9072. Carro 9072, está cruzando 2 mil pés na São Bruno. Carro 9072, contato radar, subia São Bruno para o nível 300. Afirmativo, São Bruno para o nível 300, coach 9072. Azul 4980, autorizado a linhagem da classe como 0, vento no 20 grau, 049. Preste na gravetista, frequência 128, decimal 35, alternado 123, decimal 8. Direto, posição 12, Costa, Golfo, Serra e Uniform. 0208, por favor. 1238, vou ligar agora. 1935, alternado 93, 18, posição de 9, 10, 6. Controle, boa noite, 4738, sai da Momo. 4738, contato radar do colégio, posição de 9, 3, 7, 0. geral 9979, decolar sua escuta, passa 1400. Geral 9979, contato rodando ecológico, motor nível 360, via Santo Ano. 360, salvo 1, poderia uma morte para a presente, como referência? 208, boa. Final de 79, chama de fita, tratando 1, 2, 8, 3, 5, alternado 1, 2, 3, 8.